Fechado no 443, completa aproximação, informa aí pista livre, número 1 para pouso, vento 180 graus, 089, ajuste no 021. Fechado no 443, contato para pouso. Torre, bom dia, objeto 5728. Objeto 5728, bom dia, reporte passando marcador externo. Portaria 5728. Funcionário 1398, copia? I'm not going to point in by vertical. Zero, aguarde Copa Recife. Puca, Aracaju. Saída Puca, transição Aracaju. Pista 1-0, vento 170 graus 089, ajuste no 021, checa 3. Estou no 443, tem de pouso baixado e travado. Ok, bip checado. Confirmando após o pouso, ficar atento, temos aeronave que está bloqueando a entrada do pátio militar, está na Taxi Hotel, irá livrar na interseção Eco na Fox e aguardar as instruções. Estarei no 443, fecha. Aguarde táxi. Mike, quer que o Bob prossiga? Pátio. E já tem uma segunda, um tucano aí na hotel aguardando também para ingresso e decolagem. Assim que possível, autorizar seu táxi. Papá Romeu Lima, prossiga. Runway 10. Só um instante. Quantas milhas afasta? 01, ingressando para a decolagem 5, autorizado. Meta de 1,40 graus e 1,09. Ok, está uma milha do externo, baixado e travado visual, 5728. Positivo. Confirmando o pátio 4. Na data, ciente, 4 a bordo, 18,5 para 6. Vento no 50 graus, 1,09. Após a decolagem, irá manter-se no setor de decolagem 97, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Autorizado acionar, pronto para cópia? Autorizado Recife 390. Tupper Whisky 58. Degola da 10 esquerda, Pucaracaju. 1208-5450, Bono 260. Correto, 1260, chama pro push. Que é que o Delphi fora do solo aos 2,6, mantenha-se nesse setor aguardando para o cruzamento do campo. Positivo, vai manter no setor aguardando para o cruzamento, mas o Delphi. Jet 5728, vento 160 graus, 10 nós, ajuste no 021, no pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, 5728. Aguarde para táxi de decolagem, trip para Palm Beach. Azul 4207 Airborne at 27, contact now control 119.8. 120.8. 120.8, Azul 4207, have a nice one. Salvador, bom dia, trip 5220, sente a informação, Mike. Cena do vento da pista no 7, aguarda as instruções, Mike Abdel. Esquerda ou direita? Fica a seu critério, ok? Tá, não vou ficar na direita, não. Ok, gente. Essa é a relação, Mike. Bom dia, 2-0. Desce para 4 mil pés na via chegada amarela. E para 4 mil, poderia voar. Itapo, está presente? Ainda negativo. Mantenha a maré. Safe. Azul 4060. Autorizado ILS. Reporta estabilizado no 021. Afirmativo. Reporta estabilizado na ILS. Tá um pouquinho à esquerda aqui da rota, porque está numa formação livre ali, essa terminal. Salvador Control, Azul 4207, passing 3000 on dial. Chama solo 219, seguindo a Tucano, que está aqui, Paraná. É o TAN 3191, senta a informação, Mike. TAN 3191, no aguarde... Cópia, para Galeão. Positivo, aguardando o TAN 3191. Pelo TAN 3, da reta, aguarda pelo lado lá, é o seu idade. Ok, pista livre, autorizada a decolagem, vento 170 graus, 10 nós. Solo Webjet 5728, livrando a sua escuta. Confirma. Confirma a posição. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5728. Estou chegando no 398 para coordenação de táxi, chame a torre 118.62. Passaram no 443, parada 3310. Passaram no 443, está autorizado o cruzamento da pista no 028 com destino ao pátio militar. Estacionar livre frequência. Pelo 443, novo cruzamento. Passaram no 376, decola 30, controle 120.8. Controle 120.8, passaram no 1376. Aqui, autorizado da presente, decolagem com proa norte, vento 170 graus, 10 nós, o triplo Papa Romeu Lima. Informe só ficar atento ao tráfego 500 pés, é o Mike Eco Delta, Serra Charlie, Serra Kilo, melhor 76, no prolongamento da pista 17, no setor de aproximação, confirmando. Tá de volta comigo, Papa Romeu Lima, decolando com proa norte, Romeu Lima. Mike Eco Delta, formação tráfego aeronave, Hobbs 44, decolando agora do pátio 4 com proa norte. Sério no 398, autorizado prosseguir o táxi até a interseção, até reportar na mesma planta para decolagem. 4060. 60, chama a torre agora, 118.62 com o pé para o ILS. 118.6, obrigado. Autorizado ingresso para o NOAD 5728. TAN 3191, cópia. Segundo a transferência. 0 graus, 109, ajuste no 02 zona. Guardando, 4060. Ubitubar Bacena, após conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8. Aciona 5461. A saída com curva direita da Euleda Bridge. Dia chegada maré para 2000 pés. Ajuste no 021. Dia maré 2000, Serra Fazilete. Tripo Papa Romeu Lima, fora do solo aos 3-2, contato agora com o controle 120.8. 128 graus, até já, Romeu Lima. Até mais. Solo Salvador, Gol 1260, com 12 a bordo, 3 horas e 19 de autonomia, altera na Natal, conformante. Web, mantém a posição. Mantendo posição, 5720. O Gol no 260, confirme, não tinha sido autorizado o pushback, ok? Informar pronto. É, queria desculpar, senhor, mas eu queria puxar. Negativo, agora tô com o Web aí, prendendo a sua saída, vou tentar fazer um 180 com o Web. O Web tem condições de efetuar um 360 aí, um 180 corrigindo para liberar o táxi do Gol? Não, 180 a gente não tem condição não. É, eu posso virar aqui pra minha direita o solo, pra táxi aí, lá no cantinho. Na área remota, confirmado? Bom. Ok, então tá livre aí. Prosseguir via remota e após até o portão 9, o Web. Ok, aguardando então para ingressar para nós, 5722. E o Gol observa o Web e após, quando tiver condições, prossegue via pátio e Índia no ponto de espera 186 no 021. Ok, o Web confirmando, tem condições de prosseguir para remoto agora? Ok, vai prosseguir para remoto então, 5722. Afirmativo, prosseguindo para a remota, libera a passagem do Gol e após prossegue para o norte. Ah, ok, positivo. Ingresso na pista e reporte linha tronco para decolagem. Salvador, Gol 977, com informação Mike, autorização ponto seguro. Aguarde cópia, Gol no 777. Aguarde e puxa acionar, tá no 3191. Mike Echo Delta 100, considere seu solo aos 35, estacionado em frequência. Agora Recife, 251, alterno 3325, azul 4207. 1260, prosseguindo então via pátio índio na porta de espera 118. Afirmativo, confirmando 125, autonomia e alternativa? 125, 3 e 19, alternando Natal, Gol no 260. Ciente, ponto de espera 18.6. Nossa, eu tô com 4060. Beleza. 2000, reportará estabilizado o Web 6740. Quem reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7, vento no 50 graus, 089, ajuste no 021. Chame antes da taxa aí, Juliette. Chame antes da Juliette, 4060. Então, 3191, após o tráfego da Gol, tá liberando a retaguarda agora, tá autorizado seu pushback. Após o Gol, tá autorizado o pushback, o TAN 3191. Imagem pista 1-0, vento 1-5-0, grau 089. Luiz, que tem autorizado pouso pista 17, vento 150 graus, 109, ajuste no 021 no Bravo que Luiz. controlador, eu vou no 777. Vou no 777, ponto seguro autorizado, nível 340, via Peruísk 50, decola da pista 10, saída da El, controle 1208 e aciona 5462. Ponto seguro autorizado, 340, Peruísk 50, decola no 0, saída da El, 1208, 462. Sim, ativo, daí eu leio direto, chama pronto, puxa acionar, 10, 1777. 7777. Azul 4060, portão 01, ingresso Juliette. Portão 01, ingresso de Juliette. 4060. Controle, posto aéreo 398. 98, prossiga. 398, decolou de Salvador, fazendo a saída Coral. Mantenha a saída Coral no 398. No 398, mantendo Coral. Web 6740, estabilizou no LS, da 10. 6740, chama a torre em 118.600. 18.600, obrigado, até logo. 35220, desce para 2.000 pés. Ajuste no 021, autorizado, LS. Ok, para 2.000, ajuste no 021 e LS, vai a porta estabilizada. 5220. Bom dia, Webjet 6740, complete aproximação, guarde informação de pista livre. Número para pouso, 737, ingressando para decolagem, fica autorizado, vento 160 graus, 089, ajuste no 021. Afirmativa, aguardando autorização de pouso no 021, no ajuste 6740, Webjet. Firmo. Salvador, eu faço cena 398, se fosse possível após a saída Coral, a pro direto Belo Horizonte, agradeceria. 77, pois, funcionamento para todo mundo. Firme o portão no 777? 5. Gente, aguarde um instante, puxa. 777. Que Luiz que no solo aos 4-0, prezado da Crack, aporte pistoleiro. Objeto 6740, pistoleiro está autorizado, pouso, vento 160 graus, 08 nosso. Depois, web 6740 com o trem embaixo chegado. Foro 260, decola 4-0, controle 120, décimo 8. 208, obrigado. Confirmando o TAM 3191, 3h20, 141 no Guarulhos. Sua transmissão muito baixa, ok? Consiga via Pátio e Índia, no ponto de espera 18.6, 1021 no o ajuste. O 777, após o TAM retaguarda, está autorizado o pushback. Após o TAM, inicia gol na 777. Guardião 01, prossiga. Zé Bravo em LS, avistando TP 5220. 20, torre 118.6. 18.6, grátis. Taberaba, decola 1h10 com 3h20 de altamento sobe padrão, reporte fora do solo para prosseguir a decolagem, vento no 50 graus, 10 graus, ajuste no 021, confirme qual será o apoio de alta saída após a decolagem. Jet 6740, solo aos 42, vou livrar direita, chama o solo 121 no decimal 9. 219 à direita, 6740. Solo Salvador 6740, está livrando a sua escuta. 6740, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette, aguarda ingresso no pátio 1. Via Alfa, mantém antes da Juliette, aguardando ingresso no pátio 1, 6740. Salvador, bom dia, trip 5220, passou externo, machado, é gravado. Trip 5220, bom dia, complete aproximação, guardando informação de eixo da piscina 0 livre, número 1 para pouso, vento 140 graus, 089, ajuste no 021. 5220. Tapa para Juliette, ordenado autorizado o EDS. Autorizado, o senhor está enfrentando algum desvio? 44, proa norte, controle 120, decimal 8, mão voa até o retorno, guardião Verona. 980, grato, guardião Verona. Nojando, bom dia, após a passagem do tráfego na curva final até a ida tripa, nem mantém piscina no zero. Pista livre tem autorizado pouso, vento no 50 graus, 08 nós. 5220. Salvador, é o guardião, Verona, bom serviço aí. Guardião Verona, obrigado, até o retorno. Até o retorno, guardião. Siga Romeu Lima. Seu transponder, por gentileza. Negativo, cheque o transponder, o Romeu Lima. Eu tenho o tráfego de do Guardião 01. Acabou de decolar, está no setor noroeste do aeródromo. Está ciente do tráfego, visual com o mesmo? Está ciente, ainda não visual, senhor. Vai reportar quando estiver visual. Afirmativo, fica atento ao mesmo, mantendo 500 pés o mesmo. Gente, Lima. Controle, Salvador, bom dia, Guardião 01. Bom dia, Guardião 01. E Taberaba, 500 pés na escuta. Taberaba, 500 pés na escuta de controle, de Guardião 01. Trip 5220 no solo aos 4000, livrar direito, chama o solo no 21 no decimal 9. Direito 1219, 5220. Controle Porteirão 398, atinge 1-0-0. autorizado a decolagem, vento no 70 graus e no 0 nós. Decolando, E prossegue via Alfa, mantém posição corrigida. Ingresse Kilo, pátio 3, posição 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5220. 85, alterno no 2545, no 2600. Confirmar a frequência, voo 1260, por favor. 1-2685, alterno no 2545. 2685, 1255, no 2600. Papo Romeu Lima, mantendo 800 pés, confia? 700 pés agora, senhor, lado relevo. Cliente, chama a torre 1186. 1186, Papo Romeu Lima, já cruzou o tráfego do guardião? Já cruzou, sim. Tráfego, vai chamar a torre 1186. Papai Juliette, chama a torre 1186. Agora do Oeste, faz ideia, obrigado, até já. Do 150 graus no 09, ajuste no 021, trip Papa Romeu Lima. Cliente, vai reportar uma milha fora, o Papa Romeu Lima. 3191, decola os 48, controle 120, decimal 8. 08, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Papai Romeu Serra, Papai Juliette. Passamos o externo, baixado travado. Serra, Papai Juliette, um bom dia. Tem autorizado pouso pista no zero, vento no 60 graus, no 09, ajuste no 021. Qual o tipo de equipamento? É um Eco 50 Papá, entendeu? Então tá livre pouso, não no zero. Afirma. Quanto da para o TAN 3191? 1398, negativo BH, posse coral. Controle. Ok, o tráfego também da Força Aérea que decolou sua frente está mantendo uma centena e não há separação suficiente para ingresso ao terminal Ilhéus. Confirme níveis 080-120. 120. Ok, sobe agora para o 120. 0, mantém pista no zero, gol 1-777. Romeu Lima, uma milha e meia do, da 17. Cliente, autorizado prosseguir agora da presente para o pátio, reporte solo controlado, vento 1-40 graus, 1-0 nós. Ajuste 1-0-2 anos. Autorizado, vai reportar no solo controlado, Papá Romeu Lima. Papá Romeu Serra, Papá Juliette, solo ao 5-1, ao livrar direito, 1-2-1, 2-9. Livrar direito, 2-1.